nova história neste pra mim. Chegou o momento mais esperado. Ouça agora a Palavra de Deus, ministrada pelo apóstolo Marques, da Igreja Apostólica Vivendo em Graça. Prepare o seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Eu creio que você está preparado para a palavra, amém? Convido você, abra sua Bíblia comigo, aí em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus 7. Amém? Bom, graças a Deus. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, repita comigo, e foi grande a sua queda. Bem forte, diga comigo, e foi grande a sua queda. Eu gostaria que você comparasse comigo dois versículos. Vamos ler novamente o versículo 25, somente ele, e depois nós vamos ler o versículo 27, amém? Só o versículo 25, olha só, preste atenção. Desceu a chuva, repita comigo, desceu a chuva. Transbordaram os rios. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Versículo 27, leia comigo. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Percebe que as duas casas sofreram os mesmos problemas. Não é verdade? Não sei se você reparou. O versículo 25 e o 27 são semelhantes, com um diferencial. O 25 termina dizendo que a casa que sofreu todas essas tribulações permaneceu em pé. O 27, o contrário, diz que a casa que recebeu aquelas mesmas tribulações, caíram. Então você percebe que Jesus está deixando claro que um lar, ele nunca pode ter como fundamento uma filosofia. Ele nunca pode ter como fundamento uma ideologia, um modo de vida. Ele nunca pode ter como fundamento aquilo que as autoajudas dizem. Mas o fundamento deve ser um: Jesus Cristo. Amém? Amém, gente? O fundamento, a razão do porquê o lar daquele que é praticante da palavra não desaba quando vem os problemas, é porque ele está fundamentado em Jesus. Não está confiando na filosofia, né? Muita gente começa a filosofar muito e começa a achar que essas coisas vão trazer o romantismo para dentro do casamento, vão trazer a união para dentro do casamento, despertar a atenção do outro, ou não está fundamentado sobre ideologia. O que é ideologia? Um modo de vida, uma maneira de viver. Não está fundamentado sobre aquilo que acha certo ou que acha errado, mas está fundamentado em Jesus Cristo. Amém? Então, o diferencial dessas duas casas é o seu fundamento. Digam amém. Digam glória a Deus. Deus nunca enganou ninguém. Repita essa frase comigo. Deus nunca enganou ninguém. Diga assim: Deus nunca me engana. Amém, gente? Nunca vai te enganar. Pode ter certeza disso. E Ele nunca nos enganou dizendo que a nossa vida neste mundo não iria passar por situações difíceis. Deus nunca prometeu para você que você não passaria por situações de dificuldade. Mas Ele disse que você passando por ela, você sobressairia dela. Você iria permanecer como um vencedor. Diferente daquele que não tem como fundamento o Senhor Jesus. Quando vem os problemas da vida, ele desaba. Não é verdade? Quantas pessoas não têm o seu casamento, o seu relacionamento conjugal, seu relacionamento sentimental fundamentado em Jesus, e na hora dos problemas ele tenta se refugiar. Ele tenta procurar aquilo. Já viu aquela frase, o que eu não tenho em casa eu procuro fora? Hã? Então, existe essa frase ou não existe? Por sinal, muito comum, não é mesmo? Pois é. O cristão não deve ter esse pensamento. Amém, gente? Diga para o seu vizinho, diga para ele, isso não é pensamento de um cristão. Sabe por quê? Porque aquilo que me falta, diz a palavra de Deus, que eu encontro suprimento em Jesus. Ele diz que Ele supre todas as minhas necessidades. Repita comigo, Deus supre todas as minhas necessidades. Diga assim comigo, todas mesmo. Amém? Então, o que isso faz, irmão? Que eu venha confiar plenamente nesse Deus e permanecer em pé. Contrário daquele que não tem Jesus como fundamento, ele começa a se refugiar na prostituição, outros nas drogas, na bebedeira, não é verdade? Hã? Quantos alegam beber para esquecer os problemas? É ou não é verdade, gente? Sabe por quê? Porque não faz do Senhor Jesus o seu refúgio. Porque não tem o Senhor Jesus como seu fundamento. Porque não tem o Senhor Jesus como a sua, podemos dizer assim, como o seu, deixa eu achar uma frase aqui para não soar estranho, o seu refúgio. Entendeu? Então, o Senhor Jesus, ele deixa claro, vamos ler novamente isso. Vamos ler, versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras, continua comigo, e as pratica. Percebe? Percebe isso? Ouve e as... O que acontece? Será semelhante ao homem prudente. Diga assim, quem ouve a palavra e pratica, é prudente. Amém? Olha só, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí ele diz, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Repita comigo, a razão dela não ter caído foi o seu fundamento. Percebe? Não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Percebeu o fundamento, a razão? Versículo 26. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre. Percebe? O primeiro ouve e pratica. O segundo ouve também, mas não pratica. Você viu que é importante ouvir, mas mais importante praticar o que se ouve? Por isso que você vê pessoas na igreja que não têm mudança de vida. Por isso que você vê pessoas na igreja que quando vem os ventos, quando vem as enchentes, quando vem os problemas da vida, ele desmorona, ele desaba, ele se perde, ele não fica firme. Entendeu? Olha para o seu vizinho e diga assim, desistir é para qualquer um. Diga assim, porque desistir é muito fácil. Diga bem forte, desistir é muito fácil. Agora diga assim comigo, perseverar é difícil. Diga assim, por isso só os valentes perseveram. Percebe, gente? Não é verdade? Em todas as áreas da nossa vida, quando surgem os problemas, as dificuldades, a primeira vontade que vem é de pular fora do barco, desistir, não é mesmo? Uma coisa é você ser tentado e outra coisa é você ceder à tentação. Entendeu? Lembra daquela frase? Os pássaros podem sobrevoar a minha, mas só vão pousar e fazer ninho se eu deixar, se eu permitir. Então, pensamentos vêm, mas eles não vão formar decisões em minha vida, a não ser que eu permitir que esses pensamentos fiquem aqui. Os pensamentos podem vir. Ah, é melhor desistir, é melhor abandonar, é melhor largar tudo. Pensamentos podem vir, mas eles não vão alojar na minha cabeça, a não ser que eu permito. E se eu permitir eles se alojarem em mim, eles vão formar as minhas decisões. Por quê? Eu decido aquilo que eu penso. Amém, gente? Estão me entendendo? As minhas decisões, elas não são tomadas sem primeiro ser pensadas. Você concorda comigo? É ou não é verdade? Todas as áreas da nossa vida, primeiro nós pensamos sobre aquilo e depois tomamos a decisão. Então você percebe como que é importante pensar correto. Porque se eu pensar errado, as minhas decisões serão erradas. Então, como pensar correto? Como permanecer? Diga assim, sendo ouvinte da palavra. Diga assim, não só ouvinte, mas também praticante. Amém? Então, o segundo homem aqui, o insensato, ele também ouve a palavra. Ele também para ouvir, mas ele não é praticante. Entendeu? Vamos ler de novo. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Ou seja, não tem fundamento. Entende, gente? Não tem fundamento sobre areia. Aí desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, percebe que todo mundo que está aqui, que vive neste mundo, passam pelas mesmas coisas. Em uma certa etapa da sua vida, talvez uns com mais intensidades, outros com menos. Porém, todos passam problemas na vida. Passam, passam. Diferentes aspectos, mas passam por problema. Vem as tempestades para todo mundo, vem ou não vem? Hã? Você já deve ter enfrentado algumas aí ao longo da sua vida. Hã? Não é verdade? Mas sabe de uma coisa? Se você não tiver fundamento, você acaba desistindo. Você chega à conclusão seguinte, puxa, minha vida não dá certo, tá? Sempre passei por isso. Eu sempre dou um passo para frente e três para trás. Quando eu penso que eu estou melhorando, aí acontece alguma coisa para dar tudo errado. Entende? Quando eu penso, falar agora vai, vem uma má notícia. Eu nem me recuperei de uma, vem outra. Irmão, permaneça. Porque desistir, qualquer um desiste. Entendeu? Isso é muito fácil, você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Amém, gente? E o filho de Deus é diferente. Ele tem dentro dele a valentia. Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de valentia. Olha para o seu irmão e diga assim, você tem esse espírito dentro de você. Você pode nunca ter percebido isso. Você pode nunca ter dado evidência para ele. Mas ele é real dentro de você. É que ele é tão educado, tão cavalheiro, que ele só vai agir na sua vida se você convidá-lo. Ele não vai tomar frente, porque ele é educado. Ele fica ali esperando um convite. Entendeu, gente? Ele fica esperando um convite, mas esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de você. Ele não está habitando nas quatro paredes da igreja, ele está dentro de você. Amém? Agora, você precisa ser um ouvinte e praticante da palavra. Por quê? Porque a prática da palavra mostra que você realmente confia na palavra que você ouviu. Porque aquilo que eu não acredito, eu tendo a não viver. Entendeu? Eu tendo a não praticar. Agora, se eu ouço alguma coisa e acredito de fato, eu vou fazer aquilo. Não é verdade? Eu vou fazer aquilo. Exemplo disso, vocês viram aí, né? Quantas pessoas estão aí nos postos por causa da tal gripe aí? Hã? Lotando os postos. Estão ou não estão? Vocês viram isso? Hã? Não tem como os médicos atender. Sabe por quê? Eles confiam naquilo. Foi dada uma palavra e eles acreditaram. Não que ela não exista, não é? Não estou dizendo que ela não exista, mas estou dizendo como que o homem confia tanto na má notícia. Não é verdade, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não estou falando que não é verdade, mas eu pergunto, quem matou mais até agora? A dengue ou essa gripe? Você percebeu que cada ano é uma desgraça? Hã? Vem um tempo assim, todo ano tem uma nova, não é verdade? Hã? Todo ano tem uma nova. O ano passado eu ia para a conferência no Rio de Janeiro. Aí veio a notícia, olha, está tudo suspenso. Entendeu, gente? Conferência de pastores, está tudo suspenso. Está todo mundo com medo. Está me entendendo? Tudo bem. Esse ano, qual é a outra notícia? Você percebeu? Passou a dengue, veio a crise. Passou a crise, veio a gripe. Como que o povo está? Tenso. Todo mundo com medo. É assim ou não é? Eu pergunto, quem é que vence com medo na vida? Quem é que muda de vida tenso? Alguém consegue? As pessoas preocupadas. Entende, gente? Mas sabe o que diz a nossa Bíblia, a palavra de Deus? 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Repita assim, mas eu não serei atingido. Diga assim, praga nenhuma entrará na minha tenda. Diga bem forte, praga nenhuma entrará na minha tenda. Amém? Nós temos que confiar, irmão. Percebe? Quem é o nosso socorro? Deus. Então, voltando ao assunto, por que que as pessoas no outro dia, olha só, deu a notícia num dia, isso eu acompanho bem, irmão, porque matéria de comunicação eu leio muito, deu a notícia um dia, no outro dia os postos tudo lotado. As pessoas acreditam na má notícia ou não acreditam? Entendeu? Aqueles que não tinham nem sintomas passam a ter. É ou não é verdade? As pessoas passam a ter esses sintomas. Raspou um pouquinho a garganta e falou, ai meu Deus, será que é o porco que me pegou? Irmão, se as pessoas confiassem na palavra de Deus, o tanto que confiam em qualquer outra palavra, o mundo seria diferente. Seria ou não seria? Seria ou não seria? Você percebe? Então as pessoas, elas colocam em prática aquilo que acreditam. Se você diz, eu acredito na palavra de Deus, eu vou dizer para você, só acredita naquilo que você pratica. Não adianta você falar que acredita. Se você não está praticando, é porque lá no fundo você não tem confiança nisso. Confia. Aquilo que você confia, você não consegue deixar de praticar e nem de falar. Entendeu, gente? Já viu? Aí tem as coisas naturais, né? Quando a pessoa toma um remédio, já viu a pessoa tem a farmacinha lá em casa? Tem ou não tem? Os primeiros socorros. Alguém passa mal na família, ele já... Não, sou especialista nisso. O que você está sentindo? Ah, esse é... Pode tomar isso aqui. Hã? Já tem lá, não tem, gente? Olha para o seu irmão e diga assim, dias melhores virão, não dias piores, irmão. Diga assim, os piores você amarra, irmão. Você expulsa da sua vida. Amém? Vocês ainda me amam? Sim. Então, irmão, veja só. Aquilo que você confia, você vai praticar. Entende? Por isso que quem pratica a palavra pode passar por momentos difíceis, mas ele permanece. Tem irmão que você talvez olha para ele e você nunca imagina que ele tem problema. Entendeu? Porque um sorriso dele vai de uma orelha na outra, sempre. E às vezes você não tem problema, fala, não, os problemas existem, mas tem solução. Entendeu? Os problemas existem, mas Deus está comigo. Digam glória a Deus. Digam amém, gente. Vamos lá, versículo 28. Concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Velho Testamento. Todos acharam? Diz assim no versículo 15. Olha só. Perguntou o profeta: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: tudo o que há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. De novo eu vou ler. Perguntou o profeta: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: diga comigo, tudo o que há em minha casa. Vamos lá, tudo o que há em minha casa viram. Olha só. Será que as pessoas podem ver tudo que há na sua casa? Você sabia que existem pessoas que vivem uma falsa aparência? As pessoas não podem ver o que passa dentro da casa dele. Porque muitas vezes ele não é o mesmo que é em casa como é lá fora. Entendeu? O profeta aqui perguntou: tem alguma coisa escondida na sua casa? Não, eu mostro tudo, minha casa é um livro aberto. A mesma pessoa que eu sou na igreja, eu sou em casa. A mesma pessoa que eu sou lá, eu sou na rua. Eu não sou diferente. Então, o que isso tem a ver com o fundamento? Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas transparentes. Nós nos tornamos pessoas que temos confiança realmente em Deus. Não há uma casa diferente, sabe? Porque muita gente diz que é de Deus, não é mesmo? Mas você vai conhecer ele dentro da família dele, as pessoas olham e falam, putz, se isso aí for de Deus, eu não quero esse Deus, não. Já viu esse tipo de comentário? Esse aí vai na igreja? Ah, não é possível que ele vai na igreja. E sabe o que é o pior? É a igreja que leva a fama, não é mesmo? É ou não é verdade? É o pastor que leva a fama, né? Esse cara vai na igreja, não sei o que aquele pastor ensina para ele. Não é assim? Em vez de falar do abençoado, para não dizer infeliz, fala de quem não tem nada a ver com a história. É ou não é verdade? Esse aí vai na igreja? Por quê, gente? Porque ele não é a mesma coisa nos outros lugares. E aquele outro que tem duas agendas, já viu? Uma pública e outra oculta. Já viu isso? A segunda agenda dele, ninguém sabe o que ele faz. Essa ninguém pode ver. A segunda agenda, né? Na hora do almoço, lá no trabalho, vai saber o que acontece. Essa segunda agenda, a família não sabe, os amigos não sabem. Então veja só. O que viram em tua casa? O que disse o Ezequiel? Tudo. Eu sou uma pessoa transparente. Entendeu? Sabe? Esses tempos, Natan esteve pregando aqui. Algumas pessoas aqui estiveram. Homem de Deus abençoado. Amém? Mas, irmão, posso te falar algo? Ele é a mesma coisa em todo quanto é lugar. Você entra no Orkut dele, ele está lá com aquele cabelão de doido. Quem vê fala assim, isso aí é crente? Não, é mais do que isso, é cristão. Amém? Ele surfa, está lá com a prancha de surf. Ele não está nem aí, irmão. Imagina, ele fala, não, eu não posso colocar isso aqui, porque vão falar que eu não sou pastor. Não é assim? Alguns fazem. Não, vamos colocar só de terno. Não que quem só coloca de terno, porque eu não consigo, né? São duas coisas diferentes, né, irmão? Eu não consigo ser daquele jeito. Amém, gente? Agora, se eu também querer ser igual a ele, você é um falso, não é verdade? Hã? Você é um falso. Não que quem não faça exatamente como ele, está sendo mentiroso. Mas ele é transparente. Por quê? Qualquer pessoa na posição dele, né, que está preocupada em passar uma coisa que não é, omitiria o que ele gosta. Não é verdade? E ele fala mesmo: irmão, eu sou feliz por ser de Deus, e mais feliz ainda porque sou surfista. Amém? Ele brinca, né? Óbvio. Quer dizer que ser surfista é mais feliz? Não, porque Deus deu oportunidade. Amém, gente? Tem algum erro nisso? Tem. Mas você sabe que tem para muito crente, hein? Deus me livre, isso aí é ser homem de Deus. Irmão, ele que está desfrutando daquilo que Deus criou. Pena que não tem aqui para nós ir, né? Hã? Se tivesse que, você ia achar ruim? Hã? A gente já marcava um culto domingo, 8 horas da manhã, saía, já ia para lá, né, irmão? Digam glória a Deus. Amém, gente? Então, o que há na tua casa? Tem alguma coisa escondida? Diga para o seu vizinho: nós temos que ser transparente. Diga assim: por isso é Jesus que tem que ser o fundamento da minha casa. Porque muitas pessoas têm como fundamento da sua casa aquela falsa aparência. Entendeu? E o que vai acontecer? Um dia a máscara cai. Não é verdade? Ninguém consegue ser ator muito tempo, irmão. Já viu? Ninguém consegue ser ator muito tempo, né? Olha para o seu vizinho e diga assim: irmão, ninguém consegue ser ator muito tempo. Diga assim: um dia aparece a verdade. Entende, pessoal? Por isso, quem tem que ser o nosso fundamento? Jesus. E ainda que nem todos ainda viu como você é, né? Lá diante dos seus parentes, diante dos seus amigos, diga assim: mas Deus tudo vê. Diga assim: Deus conhece cada passo que eu dou na minha vida. E ele diz mais: os meus olhos procuram os fiéis. Amém? Então Deus está procurando os fiéis. Atenção, se Deus está procurando, porque não é fácil de encontrar. O que é fiel? Aquele que em todo tempo está ali, não é mesmo? Hã? Está ali firme. E aquela brincadeira que eu faço, né? Posso? Eu sou fiel a Deus. Um mês está, outro mês não está. Um mês é fiel na igreja, outro mês não é não. É a mesma coisa você dizer assim: meu marido é fiel, um mês ele fica comigo, outro mês com a vizinha. É fiel? Entendeu? Mas só foi uma vez, irmão. Foi só uma vez com a vizinha. Deixou de ser fiel mesmo assim? Deixou? Coitado. Tem certeza? A mesma coisa se aplica na fé. É óbvio que deixou, amém, gente? Estou concordando não, calma aí. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: é que às vezes na fé a gente fala assim: não, só foi uma vez, eu sou fiel. Só uma vez, né? Deus perdoa. Deus perdoa. Diga assim comigo: Deus é perdão. Diga assim: mas eu tenho que ser fiel. Amém? Vamos lá, para a gente encerrar aqui, Mateus de novo, capítulo 5. Mateus capítulo 5, já estamos encerrando. Amém? Olha o que diz o versículo 14, 5, 14. Vamos ler o 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Percebe? Primeiro começa com você, depois com a sua família, depois com o mundo. Amém? Olha o que está dizendo aqui: vós sois a luz do mundo. Olha para o seu irmão e diga assim: você é a luz do mundo. Diga: você é a luz do mundo. Diga: começa com você. Aí aqui no versículo 16 ele diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, a sua luz tem que resplandecer diante dos homens. Entendeu? Então, nenhuma família, nenhum casamento sobrevive à regra de psicologia, de filosofia, de ideologia ou de qualquer outra gíria. Entendeu? Entendeu? Nenhum casamento, nenhuma família vai sobreviver. Porque o fundamento que mantém um casamento, que mantém a família, é Jesus Cristo. Porque nele termina-se as diferenças. Obviamente que isso, os dois. Aposto, no meu caso, que sou só eu. Começa então por você a resplandecer a luz. Olha para o teu vizinho e diga assim: começa por nós, irmão. Diga assim: começa por mim. Amém, gente? Então tem que começar por nós. E depois, essa luz, que sou eu, resplandecendo aos homens, vai iluminando aqueles que estão próximos de mim. Digam glória a Deus. Então, é como aquela canção: mude o mundo mudando. A gente tem que começar por nós. Mas e se o outro não mudar mesmo assim? Para de ser urubu. Quem veio aqui domingo? Domingo eu expliquei sobre a pessoa que é urubu, né? Só começa a ver defeito. Tá, viu? O urubu está numa linda praia, se não tiver carniça, aquela praia não resolve nada para ele. Não é verdade? Mas joga uma carnicinha lá, uma carne podre pro urubu, ele fala: que praia linda. Mas ele só está vendo a coisa podre lá. Tem gente que está ouvindo a palavra e está assim: mas não tem jeito. Irmão, larga a mão de ser pessimista. Amém, gente? Começa a ver aquilo que pode. Amém? Porque o que não pode, não precisa ver. Digam graças a Deus. Diga assim: eu não preciso pensar em coisa ruim. Diga assim: nem em possibilidades. Amém? Eu tenho que pensar o contrário. Eu tenho que pensar que tudo é possível que crê. Porém, irmão, porém, você tem que acreditar e saber que depende também do outro. Mas comece a resplandecer. Faça a sua parte. Cumpra aquilo que Deus falou. Amém, gente? Diga assim: eu sou fiel ao meu Deus. Não importa o que os outros vão fazer. Eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. Amém? Não seja fiel de acordo com a fidelidade do outro. Ah, o outro pisou na bola, eu vou pisar também. Não, irmão, aí você está fazendo igual ele. Que diferença tem você dele? Entendeu? Seja você. Digam glória a Deus. Por você mesmo. Amém? Faça por você mesmo. Porque você sabe aquilo que você está fazendo. Existem duas coisas, duas pessoas neste mundo que você não consegue enganar. Que são as piores coisas. Não consegui enganar essas duas pessoas. Eu vou te dizer. Como assim, apóstolo? Calma aí que você vai entender. Você não consegue enganar você mesmo, muito menos Deus. Deixa eu te explicar. Se eu não consigo me enganar, não adianta eu fazer graça querer enganar os outros, porque eu sei que eu não sou aquilo que estou dizendo que sou. O que que resolveu? Resolve eu enganar todo mundo e não conseguir me enganar com aquele meu engano? Quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu sei que eu não sou aquilo que digo ser. Amém? E Deus muito menos. Então, irmão, portanto, vamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, independente dos outros. Vamos viver a palavra de Deus. Vamos aplaudir nosso Senhor bem forte. A fé vem pelo ouvir. Enriqueça a sua fé adquirindo os produtos Vivendo em Graça. Livros, DVDs e CDs de mensagens ministradas pelo apóstolo Marques. Uma verdadeira aula sobre fé. Adquira hoje mesmo e fortaleça-se espiritualmente. Conheça a nossa livraria virtual e adquira os produtos Vivendo em Graça e descubra como viver uma vida em bênçãos. Acesse www.vivendoemgraça.com. Nos rendemos a ti, Senhor. Meu coração rendido diante de você, para te adorar. Só na tua presença nós temos segurança. Aleluia. Me me rendo a ti. Meu bom Senhor, eu nasci pra te adorar, me entregar ao teu amor. Me rendo a ti, me rendo a ti. Sou teu, tua presença é suave, como aroma agradável. Me rendo a ti, Senhor. Apóstolo Marques agradece a todos os patrocinadores da obra de Deus que têm contribuído para que esta programação esteja no ar. Programa Verdades que Libertam volta amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma emissora.